normal. Oferece coisas que te trazem dor, problemas que assolam o coração. Pois o homem não conhece o que é o amor. Então nasce uma esperança, quando não há mais saída. A vitória para Deus não tem limite. Brilha forte a luz divina pra você que está perdido. Então